sei se você percebeu que o ambiente está mudado. Eu sei, é Deus agindo aqui, sua glória eu já senti. É a unção de Deus neste lugar. Eu também estou sentindo algo sobrenatural. É a unção que desce para exterminar o mal. A mão de Deus vai arrancar a dor que está a te ferir. Profetizamos cura hoje aqui. Deus vai arrancar.